som da máquina do tempo. Mas se um dia chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Bora, Gil! Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber um dia foi pouco. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nossos sonhos. Minha cara, pra que tantos planos? Se só quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brindar no teu rosto. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, meu parceiro Ítalo França, galera. Portal da Rocha. Obrigado a todos os meus patrocinadores, a todos os colaboradores, todos os doadores. Valeu, Estúdio E. Valeu, gente.